abraço, oh, oh, oh. Mas eu não me acho, acho que fui eu que errei. E na despedida, oh, oh, oh, um beco sem saída, oh, oh, oh. Te dei a minha vida, você me perdeu. Eu estava acostumada a ser sua namorada. Não consigo te esquecer. Eva, você e eu.